Senhores, meus queridos, o clima está muito bom e Deus está preparando o ambiente para nós podermos receber a palavra, a santa palavra do Senhor. Vocês, na nossa leitura que o pastor Cassiano fez, que é o tema do nosso encontro aqui, é um hino que Paulo compôs para que em todos os momentos ele pudesse estar meditando e que realmente houvesse o reconhecimento de que realmente o Senhor é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o versículo, a base tema é Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós vamos tomar alguns minutos de mão para uma mensagem. Logo depois nós teremos a família Manso e mais o Ezequiel, e depois o pastor Samuel. Mas eu queria, o Senhor colocou no meu coração, alguns dias atrás, uma mensagem, e Deus falou fortemente que eu precisava falar aos obreiros dessa palavra. Eu quero trazer para a igreja. E Deus já moveu grandemente, e confirmando de que verdadeiramente nós precisamos diminuir para que possamos adorá-lo. Quando se cresce, não tem adoração, mas quando se diminui, o Senhor recebe. Lucas capítulo 9 e versículo 56, está em consonância, vamos ler dois versículos. Lucas 9:56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Evangelho de João, capítulo 12. São dois versículos. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece, odeia, despreza a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Nós temos dois versículos que aparentemente eles são contraditórios, mas eu queria trazer essa mensagem especialmente para os obreiros, porque nós vivemos em momentos de que, às vezes, como o trabalho cresce, quando nós vemos Deus operando grandemente, pode haver a tendência de nós nos orgulharmos e acharmos que nós somos competentes para que isso esteja ocorrendo. Mas o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus, eu não estou falando aqui sobre Paulo, Pedro, mas é o que Jesus falou. E nós vamos discorrer nesse texto em três verdades básicas que existem na estrutura da nossa salvação. A primeira realidade é que realmente Jesus, ele levou na cruz os nossos pecados, solucionou todos os nossos problemas, levou enfermidades, mas também o nosso velho homem, ele foi crucificado com ele. Essa é uma realidade. E o apóstolo Paulo confirma isso, e Pedro também. Paulo, em Romanos capítulo 6 e o versículo 6, ele diz que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então é uma realidade. Eu estou falando de realidades doutrinárias, E Pedro também diz na sua primeira carta, no versículo, no capítulo 2, o versículo 24, que ele carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então, na realidade, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo resolveu o nosso problema. A segunda verdade é de que a obra da cruz, e foi o hino que... Estamos falando da cruz, viu? Rude Cruz, por isso que nós amamos a mensagem da cruz. Porque a primeira obra na cruz do Calvário foi a obra de que nós fomos crucificados com ele e ali foi resolvido os nossos problemas. A segunda realidade da cruz, que envolve a obra da cruz, relaciona com a morte para o mundo. E Paulo, no livro, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 14, ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Primeira realidade da obra da cruz é de que o nosso homem, o velho homem, foi crucificado com ele. Outra realidade é que o mundo também foi crucificado. Quando, e aí trazendo as aulas do pastor Eduardo Pablo Joerque, que ele fazia uma comparação e ele falava muito bem a respeito dos mundos, e que o mundo aqui que ele está se referindo não é o mundo cósmico, mas sim o governo, a modalidade, aquilo, a forma como o mundo está sendo conduzido com os seus conceitos. E outra realidade que a cruz do Calvário fez foi de que nós também estamos crucificados ou mortos para os conceitos reinantes e dominantes no mundo. Agora, eu estou apenas fazendo rapidamente, porque nós vamos falar sobre a terceira realidade. E a terceira realidade é que envolve a cruz do Calvário, além de resolver o problema meu dos meus pecados, também dos conceitos, mas ele resolve um problema para o nosso crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Sem a operação de Cristo, na cruz do Senhor Jesus Cristo, e se isso nós não aplicarmos diariamente em nossa vida, nós não vamos crescer. Por isso que nós vamos fazer um diferencial, que é nessa morte. E antes de entrarmos nessa terceira parte, eu quero falar de uma coisa que nós não falamos e precisamos falar mais, que é a vida da alma. Essa vida da alma que eu estou falando não foi aquela que, quando Deus faz o homem do pó, do barro, da terra, e ele sopra, e através desse sopro o homem torna-se alma vivente. Eu não estou falando dessa vida. Eu estou falando de uma vida que foi adquirida após Adão desobedecer a Deus. É uma vida, parece uma contradição, mas é uma vida que leva à morte. E é aí que a gente sempre fica, não presta atenção a isso. Existem duas vidas. Aquela vida que Deus colocou, que Ele quer que nós tenhamos, mas entrou em nós uma vida agora que leva à morte. E como nós podemos entender isso? Não estou olhando. Temos algum médico aqui? Nós não temos médico, né? Hoje nos assistindo. Mas a vida da morte, e em medicina a gente explica isso para que os irmãos entendam. Qualquer pessoa que, eu até disse isso, eu falei outro dia na igreja, que eu fui diagnosticado alguns anos atrás, que eu tenho um bloqueio no ramo esquerdo do meu coração. é bloqueado. E é uma coisa que eu nasci assim. E por estar bloqueado, o próprio organismo, né? É como você tem um rio, você bloqueia o rio e a água vai sair para outro lugar. Só que não é o caminho normal. E é o que acontece comigo. Eu tenho um bloqueio no meu ramo direito. E foi criado vasos sanguíneos, porque o sangue tem que correr, né? Não pode parar. Então o próprio organismo criou outros caminhos, outras artérias, mas não é a artéria, entendeu? Verdadeira. Ele criou outras artérias. E eu não posso ter pressão alta, porque no momento que eu tenho pressão alta, bombeia mais sangue e os vasos, as artérias que foram criadas pelo meu organismo, não dão vazão ao sangue normal. Então eu sinto dor terrível, como se estivesse infartando. Então eu não posso, de forma alguma, ter pressão alta. A minha pressão tem que estar normal. Mas isso é uma coisa que eu nasci com isso. Bom, quando o médico me deu essa notícia, mas ele disse, olha, eu vou passar uma fórmula aqui, você vive o resto da vida, o único problema seu é não ter pressão alta. É ótimo. Eu vivo tranquilamente, quer dizer, eu faço tudo, faço, dirijo, né? Os irmãos até dizem que pique, né? Eu estou aí tranquilo porque minha pressão está normal, eu estou normal. Então, a notícia que parece ser preocupante, mas você não tem preocupação. Agora, qualquer um que recebe o seguinte diagnóstico: você está com câncer no pâncreas. Opa, aí muda. Aí não tem ninguém que não trema nas pernas. Não é verdade? Quando eu falo, você está com câncer, aí treme. O coração dá um jeito, né? Faz, mas tem doenças e tal. E o que é o câncer? O câncer são células que resolveram ter vida independente dentro do corpo. Essa é a tradução de câncer. Ou seja, são células que elas começam a ter vida e não querem aceitar mais a ordem do corpo. Elas têm vida própria dentro do corpo. É por isso que o tratamento é mais rudimentar, digamos, para o câncer, é a quimioterapia, radioterapia. O que é a radioterapia? Um matador de células. É você botar radiação para matar. E aí você mata aquelas células que estão tendo vida fora do corpo, quer dizer, desobedientes, e mata também as que são do corpo. Só que o corpo tem uma capacidade muito grande de se reproduzir. E os médicos contam de que essas células que estão independentes, elas sendo mortas, elas demoram a se reproduzir. Mas enfim, o câncer nada mais é do que células que se tornaram independentes, que não recebem mais ordem do corpo. Elas têm vida própria dentro. E todo mundo sabe que essas células, se não forem combatidas, elas crescem tanto, têm tanta vida, que mata o corpo. O pecado da desobediência de Adão lá no Éden entrou essa vida, uma vida independente de Deus. Deus criou o homem para que o homem tivesse total dependência de Deus. Mas no momento em que o homem resolve tornar-se independente, ou seja, conhecendo o bem e o mal e não aceitando e dizendo até que Deus havia mentido para ele. Não é verdade? Porque Satanás chega e diz, ó, certamente você não vai morrer. E Eva viu aquela fruta que era boa para se comer, desejável, e ela resolveu acreditar na mentira do diabo e achando que Deus havia mentido. Com isso aí, Deus já havia dito que eles iriam morrer. Mas a morte foi exatamente da independência, porque só existe vida na dependência de Deus. Fora da dependência de Deus, pode-se até viver, mas é uma vida que leva à morte. Da mesma forma que um câncer. As células vivem tanto, que mata o corpo. E é por isso que Jesus disse, o Filho do Homem, ele não veio para matar a alma, ele veio salvar. Mas tem um detalhe, em João ele diz, quem ama a vida que leva à morte, vai morrer. Você tem que odiar e desprezar e exterminar essa vida para ganhar a outra. E eu quero dizer o seguinte, que é essa vida que leva à morte que precisa ser crucificada, e nós não temos crucificado. Porque essa vida que é independente do corpo e de Deus, que vai fazer com que o homem se orgulhe e pense que ele é alguma coisa. O primeiro sintoma da vida que leva à morte, que Jesus diz que ela tem que ser morta para você ganhar, é esta vida de independência. Porque nós não fomos criados, repito, para sermos independentes, mas dependentes. E nós vemos que o homem busca a todo momento a sua independência. Existe a cultura no mundo, por isso que Paulo diz que longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz, pela qual eu estou crucificado para o mundo. Porque é o conceito do mundo. Você vai em todo lugar, e nós? Qual é o filho? O filho estuda, vai para a faculdade, vai, né? Para quê, o quê? Ser independente. Qual o filho que quer, não quer ser independente? Então, a cultura do mundo é nós sermos independentes. Quero sair da casa, a moça quer casar para ser a sua, ter a sua independência. Meu pai não vai mandar, porque eu vou ter minha casa, sou eu. Então, essa é a cultura do mundo. Só que essa cultura não pode, de forma alguma, eu pediria que, depois dessa palavra, que houvesse a reunião, por favor, depois dessa palavra que vai haver a reunião lá com os obreiros, precisam estar aqui para ouvir essa palavra. Então, vamos ver que eu volto a... Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Dependência. Então, a cultura é reinante de independência. E é esta cultura que nós absorvemos e queremos ser independentes, e aí levamos também essa independência para as coisas de Deus. O pastor Edivaldo mandou eu fazer um serviço, mas tem que ser feito do jeito que eu quero. Olha, para aquela cidade eu não vou. Tem que ser do jeito que eu quero. Tem que exterminar esse câncer, porque esse câncer mata. A célula que tem vida independente mata o corpo. Porque o primeiro exercício que Deus realiza em nós é o exercício da obediência. E nós passamos por processos que até mesmo não entendemos. Porque é que Deus me faz passar por isso? É para que você seja testado e tenha uma quimioterapia do céu. É o tratamento. Você já viu que a quimioterapia ninguém quer, porque o problema não é o câncer, o problema é a quimioterapia, que cai cabelo, sente dor, faz tudo. Mas Deus, em muitos casos, só na quimioterapia que você vai poder matar esta vida que está dentro de dependência, dentro do corpo. Toda vida que estiver dentro do corpo, vivendo independente, é vida que leva à morte. Porque a vida que está dentro do corpo tem que estar obedecendo às ordens do corpo. Estão entendendo? Não sei se a metáfora aqui está fazendo nós entendermos. Nós precisamos, portanto, para ganhar a vida, nós temos que entrar no processo. É o momento de nós negarmos e matarmos a vida que leva à morte. Olha, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Eu estou citando já a ferida. Eu, é a palavra, né? Porque eu sou assim. Eu não aceito, eu não faço. Eu acho. Quem tem que morrer? Esse eu aí. Se você mata o eu, aí pelo menos você se sujeita. É o eu. E por que que o Senhor quer? Você disse, mas eu discordo de tudo que está acontecendo. Eu? Você discorda? Você precisa matar o eu. Mas o pastor está fazendo tudo errado. Mate o eu, que você vai entender o processo de Cristo na sua vida. Se fosse eu que estivesse pregando, hoje eu pregaria melhor do que o Samuel. Eu tenho muito mais capacidade que o Edivaldo e Samuel. Ninguém aqui tem mais capacidade que eu. Eu sou o melhor, eu sou o mais estudioso. Você está morrendo. Precisa urgente da quimioterapia, senão você morre. Precisa urgente de uma quimioterapia do céu para não morrer. Jesus disse que quem despreza, odeia esta vida, a vida da alma, opa, vai ganhar. Não é isso? Vamos ler. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia, que despreza a sua vida neste mundo, preserva-la. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Aquilo que o Senhor quer é que nós preservemos a nossa vida para a vida eterna. E nós teimamos, todos nós teimamos, somos teimosos, porque nós queremos viver a vida aqui na terra. E Deus quer a nossa vida na vida eterna. E nós teimamos com a terra quando Deus quer a eterna nos céus. Porque aqui na terra tudo passa. Essa administração está toda errada. Pode estar mesmo. Mas é através desses erros todos que Deus pode se manifestar e corrigir na mim, você, todo mundo. Não quer dizer que existe perfeição. Não estou dizendo que tudo esteja perfeito. Mas são os erros que eu vou ser, até se submeter, você tem um exercício de matar a sua vida. Até mesmo aceitar aquilo que você não concorda, mas você está recebendo quimioterapia para matar a vida que está fluindo dentro de você, que é uma vida terrena, mas a vida eterna está sendo agora preservada. Não é isso que a quimioterapia faz? Pode sofrer até as células do corpo, mas o sentido é matar as que estão teimosas, desobedientes, que não querem obedecer ao corpo. Então a quimioterapia vem para matar essas células, para que o corpo viva. Porque se essas células teimosas continuarem vivendo, o corpo morre. E é isso que Jesus está fazendo. Quando você odeia esta vida, que é este tumor maligno do eu, que quer realmente matar o corpo, você deixa estripar isso. Porque Deus quer que o corpo viva. Nós precisamos entender, queridos. Precisamos entender. Precisamos entender esse conceito. Principalmente como obreiros. Principalmente como escolhidos. E, pastor Samuel, eu sempre, desde pequeno, eu tive uma coisa, criança tem que estar na igreja. Tem gente que não gosta de criança na igreja, criança tem que estar na igreja. Sabe por quê? Na minha época, que eu era criança, só entrava na Santa Ceia e membro, com carteira, com cartão. E o pastor José Amaro da Silva, tem aqui o Samuel conhecia, quem mais conhecia? Tem aqui o pessoal que conhece aqui, José Amaro da Silva. José Amaro da Silva, ele naquela época não existia, os pastores, na verdade, as congregações todas e os setores eram dirigidos por presbítero, porque só existia um pastor, no máximo presbítero, tinha diácono também dirigindo. Você chegava ao presbitério, você ia pastorear uma cidade, porque o pastor do estado, quando dizia o pastor chegou, só um, o pastor está aí, sabia que era o Zé Amaro da Silva. Isso foi na minha E como o estado era muito grande, o pastor José Amaro, ele fazia isso. Ele ia da Santa Ceia. O trabalho dele era ir todo... E tinha Santa Ceia segunda, terça, quarta, porque era muita gente. Então tinha durante o mês inteiro, todas as noites tinha Santa Ceia. Porque senão ele não dava conta. Nos setores, né? Eu estou falando de setores, porque cada setor tinha, cada bairro, nos bairros. E ele só vinha, eu só conhecia, só via o pastor José Amaro quando ele ia na Santa Ceia. E eu não era membro, eu era criança. Minha mãe então me levava para a igreja. E aí eu aprendi uma coisa do Zé Amaro que eu guardo como verdade e foi ratificada por Eduardo Pablo Joerck, que ele dizia o seguinte: o pastor, ele é servo duas vezes. Zé Amaro da Silva. Porque ele é servo, como todos os são, para servir a Deus. Todo membro, todos aqueles que Deus resgata e chama para a sua obra, é para servir a Deus. Primeiro compromisso nosso é servir a Deus. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Mas o pastor, ele é escolhido, ele é separado para servir a Deus e agora ser servo da igreja. Aí muda. Infelizmente hoje eu vejo muita coisa. Ainda estou naquela. Foi aprendi como menino. E a Bíblia diz que quando o menino aprende, ele fica velho e não esquece. Então, por mais que eu veja as mensagens aí de pastores, né, que dizem, não, porque nós somos agora os representantes autênticos de Deus, e acabou, e tal, e nós mandamos, nós, né, entendeu? Eu não aceito, porque eu, como criança, aprendi de outro jeito, então eu não aceito essa mensagem. Aí eu aceito o seguinte, que pastor, ele é servo duas vezes. Não é verdade? Porque ele é servo para carregar a igreja no colo. Um ombro, o camelo, né? O camelo é que leva a Rebeca é a igreja. Rebeca é o símbolo da igreja? E quem leva a igreja no lombo? O camelo, é o ministério. Nós somos chamados para levar a igreja no lombo, no joelho, tem que joelhar para a igreja montar. Tem que ajoelhar. Porque a igreja tem que subir em cima. Você tem que aguentar. A gente pode dar até um duro, muito, até às vezes, no ministério. Mas na igreja você tem que tratar com carinho. Porque a igreja você tem que levar no bom, tem que baixar para ela subir. Amém? É isso aí. Agora, para que isso ocorra, o primeiro que tem que fazer com que a vida que leva à morte, agora vocês estão entendendo, tem que morrer essa vida que leva à morte. Porque o canceroso, ele não tem vida normal. Então, a obra da cruz, tem pessoas que se preocupam, não, levou meus pecados, levou mesmo, é uma obra. Estou crucificado, para o mundo, para os conselhos também. Agora, a minha pergunta é essa: você crucificou também a vida da alma que está dentro de você? A vida que almeja só projeção, estrelismo? Foi isso que a mensagem hoje, que Deus já usou aqui, a revelação que o pastor Dulcindo teve, de que Deus não quer estrelismo. Para que ele receba a nossa adoração, o nosso serviço, nós temos que diminuir. E quem deu o maior exemplo... As pessoas falam de João Batista. João Batista também deu um exemplo, mas o maior exemplo foi de Jesus. Porque ele, tendo todo o poder, sendo todo poderoso, o doador de todas as coisas, pelo qual ele, tudo foi feito por ele, e sem ele nada podia ser feito. E ele se humilhou e veio aqui passar fome e sede. O dono da vida, o dono da água, teve sede. Teve fome, ele que fez todos os alimentos, veio passar fome aqui na terra. Você quer humilhação, descer mais do que isso? E por fim, ele ainda se deu. Aquele que dá a vida, morreu. O dono da vida se sujeita a morrer. Mas ele fez tudo isso. E ele dizia para que era? Para que o Pai fosse glorificado. para que pudesse o mundo conhecer o Pai. As orações do Senhor Jesus Cristo para a cura, ele nunca dizia, para vocês me glorificarem, mas é para que o Pai seja glorificado. E vocês saibam que ele me enviou. Eu não tenho vida própria aqui. O que eu faço não é o que eu quero. Eu não tenho independência. E, né, mesmo ele sendo Deus, mas ele não era independente. Ele disse, eu estou aqui para cumprir tudo aquilo que meu Pai mandou fazer. O maior exemplo de dependência foi de Cristo Jesus. E é a ele que nós devemos seguir. Eu sempre digo isso. No afã de aprender, eu cursei alguns, fiz alguns cursos de liderança, alguma coisa, né? Mas no final eu me dobrei à única liderança saudável, que é a liderança de Jesus. É o líder que serve. Os primeiros obreiros separados na igreja primitiva, qual era a finalidade mesmo? Hã? Servir, é? É assim mesmo? Foi essa a finalidade, é? Mas servir a quem? A igreja. Então, quem fugir disso aí, está fora da Bíblia. Essa é a verdade. Nós temos que ser servos. E tem que matar esta vida que mata o corpo. É uma vida que enche tanto o homem que leva à morte. Se sua classe na escola dominical está progredindo, se a igreja está uma bênção, olha, repense, tem que estar, e você sentir que está se tornando, né? Quimioterapia do céu. Essa é boa. A quimioterapia de Deus é boa, porque ela mata só a vida que leva à morte, mas preserva a vida que vai para o céu. É Jesus que diz, porque a finalidade dele não foi vir matar essa vida da alma, não foi matar, destruir as almas, mas nós temos que aceitar o remédio de Deus para destruir, desfazer a vida que impede a vida de Deus fluir na nossa vida. Nós temos que ter uma vida de dependência. Dependência. E tem pessoas que dizem, olha, mas pastor, eu estou passando uma prova que eu não aguento mais. Você tem que fazer... Será que você não está deixando, né? Você não... Porque tem um detalhe. Existem pessoas também que têm um comportamento errado. Diz assim, olha, você está com câncer. Sabe uma coisa? Quantos meses eu tenho de vida? Ah, você só tem 3 meses. Então eu não vou fazer nada, eu vou cair na gandaia. Vou fazer tudo o que eu quero, porque eu só tenho 3 meses de vida. Isso é louco. E tem gente na igreja que está cometendo essa loucura. Não aceita o tratamento de Deus e quer viver por conta própria, mesmo que dure pouco, mas mesmo naquele momento que você, poucos momentos, mas você quer estar no topo, você quer ser estrela, nem que seja por pouco tempo. Isso é loucura. Quer estar no estrelado, nem que seja por pouco tempo. Quanto que plano de Deus é nos trazer uma posição que nós tenhamos e tenhamos eternamente. Nós não podemos cometer esse tipo de suicídio que pessoas desequilibradas o fazem. Ao invés de buscar a Deus, de tratar, disse, não, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou... Não, busquemos a vida que está no Senhor Jesus Cristo. Eu precisava trazer essa palavra para os obreiros. Nós precisamos meditar nisso. Nós... É claro que eu não sou contra o poder. Pelo contrário, eu vivi no círculo de oração do Nordeste. Quando eu chego lá, pastor Samuel, é uma festa. Aquelas irmãs, Eu não posso tirar férias no Nordeste. Em Recife não posso, porque eu chego lá, é convite de seguração, eu não vejo nem minha família, porque sabe que estou lá, me arrastam e levam para a seguração, é direto. Então eu sou de seguração e do mistério. Fui criado. E a Assembleia de Deus, pastor Samuel, ela passou muito tempo, é que é uma coisa boa. O poder. Nós temos que ter poder. Poder, poder, poder, poder, poder, poder. E é bom o poder. Mas tem um detalhe. O poder, como inimigo é mal, o poder pode começar a gerar uma vida independente do corpo. Opa! É. Você só quer poder, poder, poder, poder, poder, é bom. Mas o poder pode transformar em células independentes. E células independentes chama-se câncer. E câncer, os médicos chamam que é maligno. Opa! Quer dizer que o senhor está dizendo que o poder é maligno, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que pode levar a atitudes, que o comando não seja da parte de Deus, mas do maligno. Porque se você se orgulha de ser mais vaso do que fulano, de que ser mais ousado, ser mais isso, não é Deus, não tem origem em Deus, porque o que está originado em Deus é a submissão, a obediência e a dependência total de Deus. E no afã de querermos tão somente poder, nós poderemos entrar por um caminho de células independentes. E a Assembleia de Deus, infelizmente, nós... E é bom o poder. E aí começamos a nos orgulhar. Olha, Assembleia de Deus, Batista, vai embora. Batista não é crente, ninguém é crente. Nós somos crentes porque nós temos o poder. E não é o poder que leva para o céu. Quando houve a pergunta, quem são estes que estão, né, selecionados, que estão sendo separados? E a resposta foi, os que lavam. Aqueles que lavam, não é lavaram, lavam. As suas vestes no sangue do Cordeiro. Opa, aí sim, essa é a condição. Mas a lavagem do sangue do Cordeiro tem que tirar também essas impurezas. Entendeu? Tem que tirar tudo aquilo que está sendo formado dentro de nós, que nos leva à independência. E tudo que leva à independência é um sinal de desobediência. E os desobedientes não têm parte. Opa, está ficando forte. É isso mesmo. Não sou eu que estou inventando nada disso, está escrito. Pastor Edivaldo, não estou inventando nada, é isso que está aqui. Nós estamos tão somente, né, fazendo uma metáfora aqui para o melhor entendimento. Mas essa é a razão, essa é a mensagem é essa. Obreiros do Senhor Jesus Cristo, que nós tomemos a posição de servos. Lembram-se de que nós sempre falamos aqui, que os obreiros nossos da ADNA, eles têm que ter a consciência que eles não são nada mais além do que auxiliares de enfermagem. E auxiliar de enfermagem não medica, não passa remédio, não cria diagnóstico, porque quem faz isso é o médico. E nós já temos um aqui, e não precisa de outro. Jesus Cristo, ele é o médico. E o que ele passa, receita, nós aplicamos. É verdade? Por exemplo, essa mensagem não é do pastor Edivaldo. É o médico que está mandando. Nós estamos dando aqui o medicamento do médico. Foi ele que falou, a palavrinha está aqui, né? Não foi? É o médico que está mandando. Então vamos aplicar, né? Essa radioterapia, quimioterapia do céu. Isso aí é bom. Não corra da radioterapia. Tem gente fugindo da radioterapia. Não quero. Mas essa é boa, porque essa traz vida. Ela mata só a vida que leva à morte, mas preserva a vida que vai para o céu. Esse é o hospital. Esse é o hospital de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu estou de olho no relógio porque eu aprendi ontem e diminuiu o tempo. Eu não sou muito bom aluno, mas preciso ser, né? Preciso ser um bom aluno. Mas, queridos, que nessa introdução deste nosso encontro aqui, essa palavra comece a produzir efeito em nossas vidas. Que nós tomemos a disposição de desprezar a vida que leva à morte e amarmos a vida que leva à vida eterna. Parece até uma coisa, né, um pleonasmo que nós estamos fazendo aqui, mas não é. É assim mesmo. Porque se você despreza essa vida que leva à morte, você preserva a vida que Deus dá. Porque o Senhor não veio destruir a vida, mas salvar a vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.